tenho no peito guardado. Um amor que é profundo, amor que não tem preço, amor sem igual. E por isso em minha estrada nunca chegará o mal. Eu quero ter mais fé para guardar este amor que tanto faz meu coração feliz até demais. Eu quero ter mais fé para guardar este amor que tanto faz meu coração feliz até demais. No meu peito está gravado as palavras que ele disse, palavras de carinho, palavras que satisfazem. E assim vou caminhando, sou feliz até demais. Eu quero ter mais fé para guardar este amor que tanto faz meu coração feliz até demais. Eu quero ter mais fé para guardar este amor que tanto faz meu coração feliz até demais. Que tanto faz meu coração feliz até demais. Que tanto faz meu coração feliz.